cabo de rua, olha lá, vê quem é. Tá subindo morro de bermuda e boné, sem camisa a pé, ligeiro com os cabritos, só pianinho. Tem muito amigo, é considerado, mas sempre tem os povinhos que só quer ver treta. E João, se ajeita em direita, porque a lei é ser que é feita. Yeshua, tá com nós, vai cobrar. Andando devagar, vai atrás pra não ficar. Quem tá na corrida, respeito tem que ter. Paga o aluguel, tem sua mulher, seu bebê. E fique ligado, também tem na Zona Oeste o rap que ferve. O som já foi cedido, só falta arrumar um frete. Respeito, amor humano, entre as tique e os hermanos, só passa um pano. Malandrão é seu Antônio, 70 anos, tá na sua, tipo de rua. Forte estrutura feita sem muita fartura. Vai, sobe o morro, ó, só quem é sobe. Vai, desce na quebra, ó, só quem é pode. A lealdade é necessário pra quem sobrevive aqui. Respeito é respeito e com humildade é a geni. Mó consideração, toda favela tá ligada. Vendo o teto dos barracos e a fumaça que alastra. Pega lá, é carne assada, ó, verdinho também fumaça. Fubu daquele jeito, tá em casa, é camarada. Favela é favela e pode ser em qualquer quebrada. O tipo de rua sabe viver sua vida, pra contar história pra suas netas e pra suas filhas. Sem acionar SAMU, todo mundo aqui é truda, mesma comum. Tipo nós e tu, bota o som pra estralar no volume último. Tipo de rua, sobe e desce ladeira. Tem morro alto e promoção na feira. Liga as quebradas que o rap é lá em cima. Sobe na moral que a humildade predomina. Tipo de rua, sobe e desce ladeira. Tem morro alto e promoção na feira. Liga as quebradas que o rap é lá em cima. E leva o alicate pro gato da energia. É tipo vários tipos que cola na quebra. Sem dar guela naquela, dá um T, então espera. Lá vem quem não queria, não tá rebaixado, não tem farol de milha. Preto igual a noite, queria que não fosse. Mas é de verdade, daqui já tô vendo a 12. Sirene foi ligada, curva feita, derrapada. Coração em disparada, fé em Jack, não dá nada e não deu. No barraca ali da tia, beba água e lá vou eu respeitar. É o segredo pra tá vivo e pra matar. Basta uma dose de motivo, aqui vai meu pipa pros mano que tão preso. X ao quadrado, logo vamos ouvir os pesos de madrugada. No gueta que eu sinto a humildade, o caráter, o respeito, comunidade ativa. Quebrada amada, perifa, que dita, só as regras e quem não segue vai pra lista. Aí pode colar os mano, trinca de verdade, a amizade. Se for pilantra, não leva bagagem, comunidade. Aqui sinto bem, tranquilão, tô na paz. Tem os pianinho, tem também quem sobe o gás. O C tá ligado na lei da sua quebra. Cê tipo de rua não conhece, mas aprende as regras. Tem a cabeça aberta, não atropela. Sabe, entende que favela é favela. Sabe curtir sua loucura, sabe qual é a sua. Sabe entrar e sair na estrutura da rua. Conhece todas as curvas, então cê é de rua. Tipo de rua, sobe e desce ladeira. Tem morro alto e promoção na feira. Liga as quebradas que o rap é lá em cima. Sobe na moral que a humildade predomina. Tipo de rua, sobe e desce ladeira. Tem morro alto e promoção na feira. Liga as quebradas que o rap é lá em cima. E leva o alicate pro gato da energia.